Bravo. 19, ponte Mero no zero, 1895, 994, obrigado, bom dia, boa noite. 090. É Conde, 090, possibilidade de roda presente à posição Conde? Autorizado Conde, Juliette Tanguzu. Prefeito, está presente então, posição Conde, Tanguzu. 119-35, bom voo. Controle Salvador, linha 119-35, grato. Papapá, novembro, Índia Vitor, chame o Centro Recife, frequência 125-1, alterna 133-25. 25-1-3325, novembro, Índia Vitor, boa. Boa. Controle Salvador, é o Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papá Romeu Hotel Juliette Serra, mantém-se em condições visuais e no mil pés direto Manati. Reposte a 20 milhas fora. Também não, controle. Recebeu o Juliette Serra dentro da Valença. Vai ingressar a corredora CIA 1010. Deixe seu reposte para o Odabá, Hotel Juliette Serra. Reportará para o Odabá. Hotel Juliette Serra reportará para o Odabá. Informa, se possível, um pequeno desvio à esquerda da rota certa e isso vão ser bem localizados. Pensa após desvios, autorizado direto Valença, Hotel Juliette Serra. Tá. No 2790. 2790. Passa a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 70 e chame o controle Aracaju. Frequência 120.3. 203, obrigado. Uhul. Aguarde um minuto, voo 184. Restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento e ele é efetuado. A pista no 0 é posta estabilizada. 2 mil no 019, eu estou estabilizando aqui. Gente, autorizado decolar a pista no 0, vento 090 graus, 009, gol 1184. Tango Oscar Papá Golf, 52 milhas, sudoeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 1184, decolado aos 26, chame controle de Salvador em 119.35. 1935, obrigado, bom serviço, amigo, bom dia. Boa semana aí. Boa semana, valeu. Contato radar, mantenha a proa até o 050, após autorizados durante o exame. Positivo, vai manter a proa até 5 mil e depois direto chamo. Patango, Oscar Bravo Eco, para serviço de informação e alerta. Estamos centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, frequência de Juiz para autocoordenação. Gostaria de para a coordenação, Sierra. Transponda para 0263. Transponder agora 0263, azul 2770. 0263, 2770. Zona 094, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível 050. Zona 094, corrigindo, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível 050. Azul 2770, táxi via pátio 1, Índia, próximo do ponto de espera, chame em torno no 8.95, ajustando 019, bom voo. Pátio 1, Índia, 8.95 no ponto de espera, ajustando 019, 2770, obrigado. Salvador, Ocean Air 14002, por infeccionamento. Ocean Air 1140, aguarde. Já pegou Salvador, boa tarde, pegou no 62 Bruno, assistente de informação Papá. No gate 9, autorização Congonhas para o Papa. O Oxana 6140 só confirmando, aguarde para início do pushback, ok? É, vai aguardar, 6140. Bom no 621, não copia. Prossiga. Bom no 621, autorizado destino, Serra Bravo, Serra Papá, de Upper Zulu no 0, Fubave, Upper Zulu no 6, Cosmo, após conforme a rota do plano. Nível 360, decolada 10, curva direita, saída da Eole da Morte, vai transponder 5421, no controle Salvador 119, decimal 35. Poderia confirmar a informação, um pouco mais devagar, por favor? Bono 621 afirma, autorizado por São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Bubave, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída, da Eole da Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5421, controle Salvador 119, decimal 35, cotejo. Autorizado 360, São Paulo, Hotel Zulu 10, Bubave, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Decola da 10, primeira curva à direita, na Dael, Lita, Motiva. 421, transponder 1935 ao controle, gol 1621. Gol no 621, após Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano, cotejo. Após Bravo Hotel Zulu, rota do plano de gol, gol no 621. Gol no 621, no cotejamento correto, informação em curso, papá, chame pronto. Chamará, gol no 621. Panamel 140, livre acionar, chame pronto para o táxi, volta 102. 02, vai em pushback acionar e depois chama para o táxi 140. Azul 2770, tá visual com Embraer da companhia na curta final? Gente, azul 4207. Pois não, azul 2770, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado ele a manter o chino zero. Após o tráfego que pousa, ali mantém o chino zero, após. Azul 4207, no solo aos 35, ao livrar, solo Salvador 121, décima 1. Ao livrar, 21, obrigado, 9 anos. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, táxi via Alfa, 900 da Juliette. 019, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 1019, reportará. Gol 1648, posição 1 para o pushback e acionamento. Gol 1648, aguarde. Aguarde. Bola 739 autorizado, direto TAP, desça para o nível 050. 050, bola de TAP, 1739. É 140 para o táxi com 131 a bordo, 2 horas nesse. Panamel 140, táxi até o ponto espera 10, próximo, chame torno no 8.95, ajuste no 0 no 9, bom. 195, ponto espera, obrigado. Bom dia, 731, 98. 731-98, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. 060, autorizada Mari, 3198. Esparqueamento do Embraer da Azul no 03, tem livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 01. Afirmativo, iremos coordenar após o Azul, no 3, iniciaremos e fazeremos para o táxi, vou no B14. Bom dia, Oxa 6140, ponto espera pronto. Oxa 6140, autorizado em Mantei, 0 Azul 2770, decolado aos 37, chame em controle Salvador em 119-35. 119-35, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 2770. Azul 2770, bom dia, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto coral. 180 direto coral, Azul 2770, grato. Oxané 6140, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, 109. Sentiu decolar de Oxané Pushback pronto para o táxi. Autorizado o posicionamento, chamar o táxi para o 621. Oxa, né? 6140, decolado aos 40, chame controle Salvador em 119-35. Salvador 1935, obrigado. Salvador, bom dia, Oxenai 6140, coluna 3 Cudos. Oxenai 6140, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída da PUCA. 350, proximidade com a PUCA, o Aracaju. Oxenai 6140, autorizado, direto Jambo. Direto Jambo, muito obrigado. Patango Vitor Sul Quebec, bom dia, mantém condições visuais, ajuste chama 019, direto Feira de Santana, reporte para descida. Dado gol, 1094. Gol 1094, complete a final, chame a torre, 118, decimal 95. Obrigado, tchau. Goma 739, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste chama 019, Autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 1019, reporte estabilizado, 739 da U. Tá visão? Afirmo, tá visão já. Vento Gol 1094, autorizado pouso, destino 0, vento 090 graus, 089. Abrião. Impacto, voo 1648, 117 a bordo, 2 horas e 13 minutos, alterna João Pessoa. ...48, táxi via Índia, próximo do ponto espera chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 019, bom voo. Direito via Índia, não pode esperar no 8, decimal 95, obrigado. No 621 para o táxi, 181 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. Vou no 621, no táxi até o ponto de espera no 0, via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9, bom voo. Táxi, Índia, 1895, no 621, até lá. Chegada, número 2 na aproximação, são 3198. Ok, mas tem 1094, no solo aos 45, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, 1, boa. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, SAM, controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Caju, agora 203, obrigado, bom dia. Aqui é o Gol 094, copiou as instruções de táxi, vai entrar cortado. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, Gol 094. Oscar November, confirme intenções de reboque. Da remota para o 506. Confirme que remota? Remota do pátio 1? Positivo, remota pátio 1, posição 3. Oscar November, confirme remota do 1-3 para? Para o 506 do pátio principal. Golf Oscar November, aguarde. chamo agora 2545-2685, 640, obrigado. Uno 62, autorizado a alinhar e manter, destino 0. Alinhar e manter no 0, agora no 621. E tráfego em redução, agora com 215 de ground speed. 131, Uno 648, decolado aos 47, chame controle de Salvador em 119, decimal 35. 119, decimal 35. Controle de Salvador, bom dia, eu vou no 648. Vou no 648, bom dia, contato a radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, autoriza para de Jamo? Voo no 648 autorizado, direta posição de onda. Pode ver. Estabilizado no localizador, voo no 739. Voo no 739, complexo final, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, voo. A 3198 autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, 3198. Gol 1739, bom dia, ajuste 1019, continue a aproximação, vai ficar livre. Sente ajuste 1019, o gol 1739. Gol 1621, autorizado a decolar, pista no 0, vento 110 graus, 139. Autorizado a decolar, já no 0, gol 1621. O Fiasca Novembro é autorizado a iniciar o reboque, reporte no término. O 1739, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 129. Autorizado por 990, voo no 739. Gol 1621, decolado aos 49, chame controle de Salvador em 119, decimal 35. 1935, 1621, bom dia. A 3198, complexo a sinal, chame a torre 118, decimal 95. Completa, chama a torre, graças, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 621, da Elida. Gol no 621, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, gol no 621. Torre Salvador, bom dia, Tan 3198. Bom dia, Tan 3198. Ajuste 1019, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continua a aproximação, 909, 3198. 1739, no solo aos 51, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. Salvador, voo no 648. Voo no 648, prossiga. Pena Concentro, voo a Maceió. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 129. Livre pouso no zero, 3198. Chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 12685 e solicite a proa desejada. 2545, 2800. Gol no 621, autoriza a prova de morte, guarda presente. Gol no 621, aguarda a coordenação. Dan 3198, no solo ao 54, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 209. Salvador, Dan 31, lá do equilíbrio. Dan 3198, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3198. Juliette, portão 09. 5938. Então, 3198, táxi aprovado via Juliette, portão 09. Juliette 09, 3198. Gol no 621, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 351-3325, gol 621, muito obrigado pela coordenação. Salvador, aqui é o Gol, Gol Fiasco November, informando o término do reboque hidrado. Bom dia. Gol Fiasco November, solo ciente. Bom dia. Azul 2770, serviço radar encerrado, 54 milhas do oeste de Salvador. Chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 120, decimal 1, azul 2770, boa. Utilização do reboque dessa aeronave para estar aqui na posição 11, para o pátio 311, posição 1. América 229, aguarde. No seu aguardo, senhorita. A 229 é autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 3. América 229, ciente, obrigado, até o repórter. Salvador, bom dia. 3191, Rio de Janeiro, Galeão 340, papapá. Confirme a aeronave que chamou o solo? É o CES 3191. 3191, guarda cópia Galeão, prepara da Eulia de Rumi. Da Eulia de Rumi. Oi, Salvador, bom dia, boa noite. Márcio, dentro para o 1-0. Boa noite, 64, bom dia, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050. Da Mari, desça para o 050, boa noite, 64. Tocantino, Quebec. Tango Vitor Kilo, Quebec, prossiga. Ah, tá levando 075 para a gestão de tráfego de Feira de Santana. Ah, nosso pouso está estimado para 1425. Gente, Tapatango Vitor Kilo, Quebec, deixa em condições visuais para o estudo de tráfego de Feira de Santana, reporte cruzando 4500 de país. Ah, poderia confirmar, Lisandro 2500? Reporte cruzando 4500 de país do Tapatango Vitor Kilo, Quebec. Positivo, 4510, chamará. Obrigado. Prossiga. Bem, sempre tem que ser livre para a coordenação. Gomo 864, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Para 2100 restrições, 19, só manada estabilizada, Gomo 864. Tapatango, Vitor Kilo, Quebec, frequência livre para autocoordenação. Quebec, está na frequência livre. Obrigado, senhora, pela atenção, uma boa tarde, bom dia. 207 possível. Quebec 1, prossiga. Cada só um minuto. Salvador 731, não viu, não? 731, não viu, aguarda só um minuto. Siga Bravo, Serra Serra. Se acerta no retorno do sobrevoo de do Sauípe, está com destino em Sierra Luz, Delta Lima, Rodel Rei. Está agora em direção à Santa R, corredor forte, 510. Mantém o 01 no 5-6. Sentiu, Papa Romeu Bravo, Serra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral. Reporte no, em Buraquinho. Vai reportar em Buraquinho, Bravo, Serra Serra. Controle Salvador, gol 1162, com informação. Uhum. 1162, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1019. Desça 050, 19, 1162. Fez o 91 pronto 4. 91 tá pronto. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, Aeroporto Internacional Tom Jobim. Nível 340. Via P November 857, Moço, reflete conforme rota. Saída Dael, Lida, após Boa Direto e Uno. Decola da 90 com curva direita, código 5460, controle de saída 120, confirmando 119 decimal 35. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 340, decola da 10 com a primeira curva direita. Saída da El, Leda, direto Irume, via Upper November 857, Mosa. Aciona 5460, controle 10935. Da 3191 no 05, já para pushback e acionamento. É 3191 correto, o cortejamento correto, chame pronto o táxi do 3191. Se ele estiver aqui acionamento, pode pronto o táxi, 3191. Escuta, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, nível 360, via Pesolu 90, Piraí, DCT 1 BAT, restante conforme rota. Saída da El, Leda, Mótica. Decola da pistola 90 com curva direita, código 5464, controle de saída 1119 decimal 3. Autorizado 360 para Guarulhos. Via Brasil 10, Piraí, depois direto em Bade, rota do plano de voo. Israel, Leda Mótica, é a saída, decorando a 10 pela direita, 5464, responde 10935, Fátima, pronto, pushback acionamento, portão 03, o azul 4227. Câmara, 4207. Papá, Santos, Vilhete, Quebec, Quilo, me escuta? Autorizado Serra de Salvador para Serra, Novembro, Victor Romeu. Rota direta, o nome do país escrito, corredor Axé, decolando da 17 com curva direita, o código 01116, controle de saída 119.35. Salvador, bom dia, 4082, passa 2301, mundo, se quiser informação, papá. Salvador 4082, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 09. Descendo ao 70 no 019, no 4082, pode solicitar 2.0. Gente, é redução para 2509, azul 4082. Voo no 864, confirme estabilizado. Estabilizado, 864. Voo no 864, complete, final do procedimento LSX-Way, chame torre em 198, decimal 95. 295, foi um. Salvador, bom dia, voo 864, final da chamada. Voo 864, aproximado, QNH 1019, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 129. Autorizado pouso, pistão no 0, voo 864. Como prosseguir? Tango Juliette, Quebec Kilo, livre essa marcha, em pronto táxi. Romeu Bravo Sierra, Sierra para cruzamento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118.95, grato até já, o Sierra Sierra. Controle de Salvador, seja o bom dia, passou 20. Passou 20, aciona a identificação. Bora na vertical de Jauá, a intenção é cruzamento do campo, cara. Sotaque, tomei 222, 3 horas e 30, aguardo. Para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1-0. Vai continuar a funcionação, aguardando a autorização, o grau certo, certo. 1-3-0, o ajuste no 0-1-9. O pastor 0 está na altura 0, mantendo o de Mari. Autorizado descida até 1-3-0. Pastor 0, chegada a Mari. Azul 4082, voe na proa de Itapi. Proa de Itapi, 4082. Chanel 6200, voe na proa de Itapi. Itapi. Ah. Romeu Bravo Serra Serra, da presente autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da pista 10. Reporte para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 17. Está autorizado o cruzamento da 1028, vai reportar para 17, o Bravo Serra Serra. Voo no 864, no solo 16, libera a direita e a Foxtrot, solo 121, decimal 1. Direita Foxtrot, 1211, voo 1864. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 864. Pastor 20, desça para o nível de voo 080. Até o 080, pastor 20. Sinai 6200, desça para 4000 pés, ajuste na 09. Sinai 6200, reduz a velocidade para 2209. Azul 4082, reduz a velocidade para 2209. Vai 2209, para 1094, autorizado, Serra Bravo Foxtrot Zulu, nível 370, via Ampla Zulu 119, Bangu, restante conforme rota. Saída Momo, transição Froti, decolando da 190, primeira curva à esquerda, código 5455 e controle de saída em 119.35. Autorizado, Pontalino, 370, Ampla Zulu 119, Bangu direto. 5455, controle 109-35 da Momo Flotil com esquerda, gol no 094. Correto, gol no 094, atendimento correto, chama a próxima cidade de acionamento, 091. Autorizado, chame táxi, gol no 094. Isso, chame táxi, gol 1735, Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra. Agora controle 118, correção 119, decimal 35. 1935, Bravo, Bravo, Serra, Serra. Controle, instaladores, Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra. Cruzou o campo, segue na sua escuta. Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte visual contra a Rua Esquidalda Lima. Vai, reportar visual, Serra, Serra. Juliette, Quebec Hill, informa um helicóptero seguindo com a proa do litoral sul a 500 pés. Autorizado decolar, pista 17, vento 1100 graus, 13 nós. Suba via saída da EL para o nível de voo 340. Sobe via da EL 340, 319. Azul 4082, desça para 4000 pés, o ajuste na 09. 4.000 para 09, 472. Pastor 20, desça para o nível de voo 050. 050, pastor 20. Sobe desviado, voo 1162. Voo no 1162, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895. M200, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado. A 2000, autorizada LS.